63 ao Mono, na linha e mantenha no zero, prepare para a decolagem assim que é autorizado. Ali, mantenha no 063 Uno. Alô, Salvador, é o Vitor Bravo Papá. 31 Décima Uno. É o Vitor Bravo Papá, na posição 14 do Bate Uno para reboque, até a posição 07 do Bate Uno. Fala, Salvador, volume 648, Libro. 63 no nono, linha de cola 10, vento 140 graus com 8 nós. Linha de cola no 063 no nono. Volume 648, autorizado táxi de Alfa, recorte para táxi Juliet. Alfa, reportará para o Juliet. Voo 2065 na escuta do solo. Voo 2065 na escuta do solo. Zero, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 020. Livre pouso, é, por informação, cerca de 2.8 milhas a cabeceira aí, tem bastante urubu. De 2 a 4 milhas, confirme? 2.8. Gente, grato. Vitor Balbapá, reporte ao término. Ok, reportará no terra. Paulo Gol 265, para posicionamento, gate 7. Vitor Barbapá, desconsidere autorização, aguarde para reboque. Ok, desconsiderar para esperar para o reboque. Vitor Barbapá. Gol 2065, autorizado acionamento, chame para táxi. Cruzado, grato, chama táxi 2065. Mike Serra Golf e abate cópia. E aguarde coordenação da cópia, não temos o seu posto transponder, estamos quadrando junto ao tempo. Solo 621, solo 04, livre à direita, solo 121, décima 1. 21, 1 à direita, 21. Azul 4451, autorizado para Serra Bravo Kilo Papá. Via Upper Zulu 10 após conforme rota, nível de voo 340, saída da El Leda Motiva após decolagem curva à direita, transponder 5062, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Dado Campinas, na Upper Zulu 10 após rota conforme plano, nível 340, da El Leda Motiva. Fórmula 0, 3.5062, 3.19, 3.5, 4.5, 4.5. Alto Azul 4451, apenas confirmando após decolagem de curva direita. Após decolagem de curva direita, foi sim, 4451. Correto, Azul 4451, chame para acionamento. Acionamento, Azul 4451. Solo Salvador, agora 621 na Alfa, muito bom dia. Gol 1621, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Taxi Juliet. Ok, reporte para ingresso na Juliet, como for. Para o táxi 2065, 184 a bordo, 420, altar na Campina. Cliente, gol 2065, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via pátio, taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95. Ajuste de altímetro no 020. 020 ajustado, pátio Índia, como o 295, bom dia, o 2065, vou oficinar. Uno 621, a vista Boeing da companhia taxiando à sua esquerda. Afirmativo. Ciente, gol 1621, após passagem da aeronave, autorizado táxi via Taxi Juliet para posição 09, bate 1. Ok, após a passagem do Boeing da companhia, prossegue para o 09, 621. Salvador, muito bom dia, 2065, o próximo ponto espera, tá pronto. Bom dia, gol 2065, ali mantenho no zero. Se mantém no zero, 2065. Alô, bom dia, gol 1184, autorização Recife. Gol 1184, ciente da informação Kilo? Afirmo. Ciente, gol 1184, aguarde para a cópia. Guarda. Lê a 5, a linha decolador no 0, vento no 30 graus, com 9 nós. Autorizado ecológico, 090265. Gol 1184, proscópio? Afirmo. Gol 1184, autorizado para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju. Após decolagem, curva à esquerda, transponder 5065, frequência do controle Salvador 119.35. Recife 370, rota plano, decola da 10, Puca Caju pela esquerda, 2065, 1935, 1984. O 1984, confirme transição. Puca Caju, senhor. Ciente, transponder 5065. Ok, 5065, obrigado. Correto, gol 1184, chame para acionamento. Chamarei. Vitor Bravo Papá na escuta do solo. Prossiga na escuta. Vitor Bravo Papá, autorizado reboque para a posição 0741. Reporte ao término. Autorizado reboque para a posição 07. depois era um teste. Vitor, Raul Papá. Alô, é Mike Serra Wolf, sua autorização está sendo processada, mantenha a escuta. Sim, matrícula? Papai Romeu, o que você gosta, eu apenas para a terra, gente, alto e claro, Papai Romeu, Whisky Mike Oscar. Correção, Whisky Golf Oscar. Muito obrigado, bom Papai Romeu, Mike Sierra Golf, confirme a intenção. Curvar à esquerda na saída Momo, radial 320, ou curvar à direita na saída Arbor, radial 259? Então, é... de preferência na saída Arbor. Entendi. Papa Romeu, Mike, Sierra Golf, Papa Cobra? Papa Romeu, Mike, Sierra Golf, autorizado para a Serra, Novembro, Quebec, Uniforme. Via roda do plano, nível 080, saída Arbor, após com, em coordenação com o controle. Código transponder 5076, frequência do controle Salvador 119.35. Sete autorizado 080, vou contar com o Gamar de Serra Gol, conforme o plano, pessoal da 17, curva direita, terceiro da arma, vai direto em coordenação com o controle de modulando na frequência 1935, 5076, com o Gamar de Serra Gol, 58 PLB, 5 horas, alternando a vitória da Fundição. Ciente, confirme aí, pode? É uma guarda baixa, acionado e pronto, vai. Ciente, condicionamento correto, chame torre em 118.95. Como é que será bom ficar na PLB? Quilômetro 1020, 2 a bordo, livre action para ingresso. Ali mantenha no 7. Aeronave a 9 milhas. Agiliza o Mike Serra Golf. Decola da 1-7, vento no 7, 0 graus, com 9-9. Golf, decolado 214, chame controle 1 na decimal 35, com voo. 035, obrigado. Oi, Salvador, tá 3896, bom dia. Bom dia, tá 3896, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 020. Livre pouso 10, 1020, 3896. Ok, Golf Oscar, alto e claro. Salvador, é o Vitor Bravo Papá, para informar o chefe de reboque. Gente, Vitor Bravo Papá. De bom dia. É o 3296, solo 1-7, livre à direita, solo 1-21, decimal 1. 2-1 na direita, até 3896. A 3896, autorizado o táxi via táxi Alfa, reporte para táxi Juliet. Alfa, reporte a Juliet, 3896. Para ingresso na Júlia, chuta 3896. Chuta 3896, autorizado táxi via Juliet para a posição 05, parte 1. 05, parte 1, 3896. Obrigado, seu bom dia. Azul 4451 para o pushback acionamento, portão 3. Azul 4451, autorizado acionamento, chame pronto para ataque. Autorizado pushback acionamento, estou chamando para ataque, Azul 4451. Alô, Salvador, gol, Rondon 648, Berlim autorização, Maceió, portão 4. Alô, Rondon 648, ciência, aguarde copo. Guardando. Azul 4451, pronto para o ataque, está com 87 a bordo, 450, Adriano Ribeirão Preto. E Azul 4451, autorizado táxi para a ponta de espera, pista 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame Torre 18.95, ajuste de altímetro 1020. Autorizado táxi, Índia, quando pronto 1895, 1020, Azul 4451, bom dia. 1648, pronto, cópia. Back acionamento, gol 1984. Gol 1184, autorizado acionamento, chame para ataque. Autorizado acionamento, chame para ataque, 1184. 1648, a escuta do solo. Oi, bom dia, Azul 4451, ponte para a França. Bom dia, Azul 4451, visual, mais agora. Afirmo, visual. Após o mesmo ali, mantém na 10 Azul 4451. Livre à direita, só 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-1. Só 1-2-1, decimal 1 hoje. 2-1-1. Solo Salvador, bom dia, eu vou 1-0-9-4. 1-0-9-4, táxi de Alfa, reporte para Julius. Alfa para Julius. Vou 1-1-8-4, confirme autonomia. 3 horas e 27 minutos. 0327, ciente, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste 1020. TM20, via Índia 1095, torre 1, bom dia. Na escuta do solo? Na escuta. Gol no 648, ponto copy? Escuta, gol no 648. Gente, 1648, autorizado para Serra Bravo, Mike Oscar, via rota do plano de voo, nível 350, saída Fuca, Jamo, Caju. Após decolagem, curva à esquerda, transponder 5103, frequência do controle Salvador 119.35. Fala Marcelo, nível 350, Fuca, Jamo, Caju, transponder 5103, controle 1935. Confirme transponder, gol 1642. 5103. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento para o SPEC, gol 1642. Vai lá. Alfa Charlie Mike, continue a aproximação, reporta na curta final 17. Na curta 17. Oi, bom dia, bom 184, pode esperar 1-0. Bom 1-84, bom dia, autorizado Alinhar e manter pista 1-0. Ali manter 1-0, 1-84. Bom dia, 1621, tem a informação quilo, portão 9, aprovação para Congonhas. Pouso segue para o bate 5. Afirmativa, bate 5. via Upper Zulu 10 após conforme rota, nível de voo 360, saída Tael Leda Motiva, transponder 5070, frequência do controle Salvador 119.35. Zona 621 aprovado com Congonha 360, Pesuru 10 primeiro, depois conforme a rota, decolada eu, Leda Motiva 5070, transponder 1935, controle 621, canal 9. No 621, no cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Autorizado de decolar, questão na 0, vento 1-1 na 0 graus, 7 nós. Pistando na 0, gol 1-1-8-4. Alfa, Charlie Mike avistado. Autorizado pouso, pistão na 7, vento 1-2-0 graus, 7 nós. Autorizado pouso no 7, Alfa, Charlie Mike. To copy call ground 1-1-1. Affirmative, 1-1-1, it's ground control. 184, decola 234, chama o controle 119.35. 1935, 184. Papão meu Alfa Charlie Mike, solo 34, liberando a papá, está sendo a frequência livre voo. Papão November 6430 Sierra, confirm your apron and intended runway. Apron 4 here at Bata is runway depart 17 for the year here. Roger. Controle Salvador, Golo 739, bom dia, formação, quilo. Controle, Golo 739. Salvador em 199, decimal 35. Salvador 621, pushback, acionamento no lado. Adiciona ataque 621 no lado. Olá, Salvador, Igor, 648, posicionamento, portão 4. Voo 1648, vou autorizar acionamento, chame pronto para ataque. Autorizado, chame para ataque. Salvador Salvez, U27190, on fine, run the gear, go and log. Azul 2719, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10, 2719. Solo 621, pronto para o táxi, 179, Campinas, 4 horas. Quente, gol 1621, autorizado o táxi para ponto de espera da pista 10 via Taxway India. No ponto de espera, chame torre em 1 8 95, ajuste 1019. Com 19, livre táxi até o ponto de espera da 10. Quando lá, chama 1 8 95. 621, cabo, tem um bom final de semana. Valor, meu nome é 48, pronto, táxi POP 85, eu tô na minha 2 horas e 11, alternação pescoço. Indigo 1648, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via Pátio Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 1 18 95, ajuste de altímetro 1019, número 2 para decolagem. Táxi Pátio Índia, 2 Salvador, igual no 648, para esperar pronto. Pia 48, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Alinhe e manter no zero, igual no 648. 2719, solos 44, direita 121, decimal 1. 121, decimal 1, as 8719. Pia 48, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado a decolar, pistão zero, gol, no 48. Go to 719, approach the taxi to via runway alpha, correction, via taxi alpha, report to before taxi Juliet. Alpha, report before Juliet, go to 719. Bom, Mike, é o que, Júlio? Nós temos um, o plano vencido, confirme se foi realizado o TLE, TLA. Salvador, bom dia, 621, pode esperar. Bom, 621, não mantém a foto, espera, bom dia. Gente, vamos checar com a sala ES. November 6430, Sierra, ready to copy? Yeah, ready to copy. November 6430, Sierra, visual flight plan clear to Sierra Whiskey, Foxtrot Romeo, flight level 085, after departure of runway 17, turn right on a check corridor, squawk 5120, Salvador approach control on 119.35. VFR clear to Fort Moses, 0, 5 level, 0, 8, 5, squawk 5120, and we'll turn right to what heading? That's correct, confirm, Ashe, Cordo. X-ray, Echo, Hotel. Sierra to start up in taxi, call Salvador Tower on 118.95. Gate 03 via taxi Juliet. 03 position, 0219. Afirmo, Mike Eco Juliet, e a 30 segundos para a cota. 6430 Sierra, just confirm after takeoff corridor Ashe, you will maintain 1,000 feet until contact with Salvador departure. November 6430, Sierra, did you copy? Yeah, what am I supposed to record after I take off? The turn right, and what heading do I go? As in Ashe corridor, you must maintain 1,100 feet until contact with departure. Confirmação do transponder. Corridor, do you have I don't know what that is, Jack. 3198, para os 4912, 1219. 3129, 3148. 1219. 11. 6430 Sierra, prove a text, coming to section Romeo. 3198, livrou. 3198, autorizado táxi para posição 09 no Pátio 1, via táxi Alfa Juliet. Alfa Juliet 09. Medozinho, autorizado decolar, pistão 0, vento 1, 40 graus, 9 nós. Sim, decolagem da 1-0, bom Medozinho. November 6430 Sierra, line up and maintain runway 17. What's the departure? Do you have the VMC? Uno 621, decolado 51, controle 1, 19, decimal 35. 1935, 621. Uno 6430 Sierra, you must have the chart to make the procedure of departure. Com os planos de voo nos últimos dias. Bola 739, autorizado pouso pistola 0, vento 1, 40 graus, 9 nós. Livre pouso da 10, bola 739. De América 229, aguarde. De América 229, não aguarde, mantendo escuta. Bom dia, WatchNF, em 140, está na posição 2, informação quilo, solicito autorização para Marcelo. Bondi, a Chanel 6140, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, via rota do plano de voo, nível 350, saída Puca, Jamo, Caju. Após a colagem de curva à esquerda, transponder 5077, frequência do controle Salvador 119.35. Archer, turn right and maintain the digital line. Maintain 1,000 feet. Affirmative. After the takeoff, we will turn the right, maintain the literal line. Okay, maintain literal line after taking off. Chalé 6140, aguarde. Gotcha. Wait for takeoff runway 17, wind 120 degrees, 8 knots. That's 6400, clear for Chalé 6140, negativo, permanece saída Puca Jamo Caju. Ok, ó. Puca Jamo Caju. Chalé 6140, graças. Cliente, chame pronto para acionamento. Solo Salvador, Goro 739, bom dia. Ou 1739, bom dia. Autorizado táxi via taxiway Alpha, reporte para taxiway Julia. Alpha reporta para Julia, voo 739. Voo 1739, autorizado para a posição 06, via taxiway Juliet. 06 via Juliet, voo 739. Cliente Michael Eco Juliet. Papá Mike Eco Juliette, confirmando a distância de ir e ser. Não entendi. Gente, 227 milhas. 227 milhas, 227. Ciente, nesse plano, há necessidade de sair um transponder, de obter autorização do Centro Recife. Um transponder com autorização do Centro Recife. No momento ainda não temos essa autorização. Está havendo um problema de recebimento de código transponder associado a um estrito, a um plano de voo. A AIS já foi informada da situação e está contactando o PLN para resolver o problema. Em média, está demorando aí entre 10 e 50 minutos, 40 minutos aproximadamente, até a solução do problema. Aguarde. Salvador, bom dia, voo no 094, a gente tem informação quilo na posição 10 para Fortaleza. Ciente, voo 1094, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19, após conforme rota. nível de voo 370, saída Momo, transição Froti, após decolagem curva à esquerda, transponder 5116, frequência do controle Salvador 119.35. Para Fortaleza, Pesouro 9, após de acordo, 370, Momo, transição Froti, curva à esquerda, 5116, 1935 ao controle, voo no 094. Cotejamento correto, 1-0-9... Cotejamento correto, gol 1-0-9-4, chame ponto para acionamento. Sim, ponto para. Ativo, Michael Juliette, aguarde. Salvador, muito bom dia, o gol número 62, Silo, passa o 190 para o 160. Gol número 62, chama Recife na frequência, chama Salvador na frequência, 1-9-9-3-5. Controle, gol no 864. Gol 1-0-9-4, na escuta do solo? Oh, sim, 0-9-4. Gol no 094, tem estimado para iniciar o pushback? Gol no 864, chama Salvador na frequência 1-9-9-3-5. 1935. Adequadamente aí é 8 minutos. Gente. América 229, na escuta? Prossiga, na escuta, América 229. Confirme sua agenda reboque para pátio 3. Estimativo, da posição 11 para a posição 01 do Pátio 3. Ciência, América 229, autorizado reboque para o Pátio 3, reporte ao término. Autorizado reboque para o Pátio 3, reportará no término, América 229, mantendo a escuta.